Eu não aguento mais carregar essa hipocrisia. Espero que minha voz não morra, mano. Acho que não. Eu espero que você faça justiça. Eu não esteja nem aqui pra ver, mano. Você entendeu? Mas é o nordestino que é refugiado dentro do seu próprio país, mano. É o homem, o cidadão de bem que é refugiado dentro do seu próprio país, mano. Você entendeu? Eu vi aqueles refugiados lá, eu me senti refugiado dentro do nosso próprio país, dentro da minha própria pátria, mano. Fugindo da cega da Caatinga pra chegar em São Paulo, mano. Chegar em São Paulo e continuar preso da mesma forma, tio. Você entendeu? Então não adianta Hilux, não adianta XT, vai vir outro pior que eu, tio. Sabe por quê? Porque eles não dão cidadania. Um país que não alojou seus próprios cidadãos, quer alojar quem, Brasil?